abre a porta, por favor. Sei que já é madrugada, me perdoe, meu amor. Você estava deitada, te liguei o dia todo, mas você não atendeu. Desligava na minha cara quando via que era eu. Não faz assim, você sabe que eu te amo e já provei. Por favor, sei que já é madrugada, me perdoe, meu amor. Você estava deitada, te liguei o dia todo, mas você não atendeu.